Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Vamos começar agora a participação especial do DJ Anderson. Dali, DJ Anderson. A gente vai dar só aquela gravação do CD ao vivo, viu, Ana? Aí daqui a pouco a gente vai dar aquela reduzida bacana, tá bom, mano? Tamo junto, pra cima! Vamos começando assim, Ana! Vai começar agora, meu irmão! Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Alô, DJ Anderson! Se quiser, eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada. Solteiro, quem é que vai curtir o carnaval solteiro? Dá um grito bem alto aí. Quem vai tomar muita cachaça no carnaval, garoto? Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. E aí, Tavinho? E a galera do Souza Automotivo estão na área com a gente. Abraço pra vocês aí. Já detonando. Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala. Carrinho de sete bola, DJ Agatha. Valéria Neves. Alô, Mini! DJ Anderson com... Mulher, ela finge que não gosta. Mentira dessa cadela. Vai, bala no copo dela. Tá bala no copo dela. Bala no copo dela. E aí, nenê? Galera do Esportinho aqui do Lagine, um abraço. O Nilcínio tá na área com a gente também. Forte abraço aí, ó. Bala no copo dela. Bala no copo dela. Bala no copo dela. E a galera da Império e da Cerveja, meu irmão, um abraço! E aí, bola! Eu me galambo ali, só na manhã com a gente, abraço! O Fabinho do Rock Doido! Tá começando o Bambansaul! Meu beijo vai te viciar. Gira o trigo dos Tales, bora ali, só na mão. MC Gerson, meu irmão. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Yeah, yeah. Se prepara. As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra encarar. Bota a figa, e a amiga Larissa do Big Frango indo lá, Gira, Larissa. As boiadeiras. Você, Legordinho. E aí, Dalci Torres. Alô, DJ Anderson. Oi, Dalci. Voltei, caralho. Muito, muito bom dia, meu povo. Aqui no baile do Egito. E o chapeiro vai doidar. O mano vai te devorar. Ela jogou a bala na selva, se lambuzou com um pote de mel. Amassou tudo na tapa do homem e no reverso ela sentou. Bora, colombiano! Ela jogou. Olha o Dunga no bonde aí, bora, Dunga! Com pote de mel. Amassou tudo na tropa do homem. E no reverso ela sentou no talho. Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel. Ali DJ Anderson do homem. E no reverso ela sentou no talho. Aqui no baile do Egito, vem. O mano vai te devorar. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Poder que mandar, poder que mandar, poder que mandar. A culpa é tua. Mas como é que você me deixou? Oi, tô morando na rua. Por causa do que você falou. Diz assim, você falou pra fulana. A fulana falou pra ciclana. A ciclana contou pra Bertana. Que caiu no ouvido da minha dona. Agora tô sem carro, sem casa e sem grana. Fudeu! Você falou pra fulana. A fulana falou pra ciclana. A ciclana contou pra Bertana. Que caiu. E aí, meu parceiro Fernando do Lagilho com a gente? Sem grana. E a prima Renatinha, bora Renata! Mas como é que você me deixou? Fudeu! Tô morando na rua. Por causa do que você falou. Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana, a ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da redona, agora tô sem carro, sem carro. Acesse www.rafaelmb.com. Joga, joga! Vamos começando! Vente pra frente, ombrinho, cadê essa birimbola? Do CD ao vivo hoje, meu irmão! Deixar esse giro. Eu deixo. Deve canal, super abraço, amigo Milton, Tarcio. Meu amigo Tarcio, da na área, Tarcio Santos. A Paloma, dá todo mundo hoje de rock doido. Um abraço do Gordinho, meu irmão. Bora, Rona Moraes, como é que é? Hoje babando na minha foto logo. Ai, preto. Olha pra mim. Ai, preto. Fala meu nome. Ai, preto. Cadê as mulheres solteiras? Joga o bracinho pra cima, as mulheres solteiras aí. Fala no peito que elas. Só as mulheres que vão curtir o carnaval solteiras, dão um grito pra mim aí, bora. Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro. Fala pra mim. Ai, preto. Surra baixinho. Ai, preto. Gere pra mim. Ai, preto. Fala baixinho. Ai, preto. Próximo sábado a parada é Bajara, meu irmão. MC Alaf Anderson considerado. E pode ter essa guia. Entra o morro do sapo. Morro do sapo. Entra o morro do sapo. Hoje eu quero perereca no morro do sapo. Hoje eu quero xerequinha no morro do sapo. Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha. Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha. Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha. Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha. Dali DJ Anderson! De ouro. Para meu parceiro gringo! Vamos pra cima, garoto! Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sapo. Raspadinha, raspadinha, raspadinha, raspadinha. Ela tem uma sentadinha, safadinha, muito de. Aí, Arnold, bora pra cima, vai! Muito diferente. Isaac Silva na Show Behind, alô Isaac! Alô Isaac! Ele trouxe o melzinho do milagre hoje, viu? Júnior Cachorrão, vamos ver! O Júnior Cachorrão já adquiriu dele, o bagulho tá doido, ladrão. Esse é o momento que a mulher ficou oriçada. Esse é o momento que a mulher ficou oriçada. E aí, Lopes? Desenrola, bate, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Tá apanhando cola. Meu amigo Daniel Joia, sai do ladinho. E aí, Daniel? Joga pra cima. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Tá apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Tá apanhando, tá lançando. Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro. E a minha vida é putaria, que eu não vou botar porra. Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro. Que a minha vida é putaria, que eu não vou. Joga, joga, joga. Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava. E aí, nenê? Porra nenhuma, tu tava na revoada. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Toma banho de leite, leite quente. Toma banho de leite, e acabou a água. Toma banho de leite, leite quente. Toma banho de leite. Tu passa que eu já taquei esse ano, eu taco de... Na movimentação, a novinha tem o dom. Olha o Brasil, meu irmão, desce essa pras faixa rosa, faz a jogadinha, mordendo a boquinha. DJ Anderson. Desce essa pras faixa preta, faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pros cria. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima, na moral, vai. Só quem nunca traiu na vida, joga tudo pra cima. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Vai, tá começando, Bacarina. Bora, Danilo Queiroz, como é que é, meu irmão? O bonde das maravilhas é a nova sensação. O Nilzinho tá na área. Toma, Carol, do popozinho, cora burra no chão. Vai, cora burra no chão. Vai, cora burra no chão. Vai, a pedido dos novinhos, ela vem representando. Vem, Thaís, a maravilha. Bum, bum, bum, bum, bum, bum girando. Bum, bum, bum, girando. Bum, bum, bum, girando. A linha da aquecimento, ela vai te hipnotizando. Vem, a linha maravilha, te sentando. Quatro no quatro no quarto bolado, com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro, eu me amarro, eu adoro. Joga o bracinho pra cima, vai! Quatro no quarto bolado, com a Carol de cabeça pra baixo. Joga, joga! Eu adoro, eu me amarro, eu adoro. Chama a Carlinha, chama a Thaísa, chama a Thaísa. Faz toda gente em quatro, faz toda gente em quatro, faz toda gente em quatro, faz toda gente, faz toda gente, faz toda gente em quatro, faz toda gente em quatro, chama, chama, chama, chama, chama, chama, Thalia, chama, o gordinho no 18. Bambam sal. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, joga, joga, joga. Joga bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga bundinha pra mim. Esse é o... Olha, mais tarde vai ser o Bajara, viu, gente? O aniversário da tropa do Renato, o bagulho vai ser doido. No terceiro, uma seis. Portaria liberada pra todo mundo até uma da manhã. Fica, fica, fica pra você. Fica, fica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, prereca. Sarra em mim, prereca. Pula em mim, prereca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, prereca. Dali DJ Anderson. Vai começando o Bacarina. Você curte mesmo? E aí, Anadir? Carolina, Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o trem, Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina, Carolina. Começando a gravação do CD ao vivo hoje, do Arnold Pub, gravação do CD no Gordinho, no Bambansado, né? Carolina, Luiz, o Poderoso, galera do Esportinho aqui do ladinho, papai! Brasil, esse dia que dançar, Carolina, só por causa do cheirinho, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, ei, pode ser solinho aqui, ó. Cara, tchau, cara. Dali, DJ Anderson. Pode ser, pode ser, pode ser. Eita, manda com a gente, vai, vai pra bater no paredão. Rapaziada do Império da Cerveja, faz empresário Josué Cravo, dá todo mundo por ali. Meia nua aqui de neto, nada se mudou pra cobertura. Eu conheço essa novinha, ela mora. F, como é que é? Com nada venceu na vida. E o povo comenta. Trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã. Vai ser no cafezal, viu, papai? E na segunda e na terça vamos até Marajó, Buaná! Se inscreva no canal Rafael NB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. E só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima! Joga o bracinho, joga o bracinho! Bora, Bacarina! DJ Anderson! Um, dois, três! Vou brotar na treta novinha, pega a visão. Tipo Tarmania, vou chegar boladão. Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu. Vou te catucar e fazer o Edelwell. Vou brotar na treta novinha, pega a visão. Tipo Tarmania, vou chegar boladão. Menos de um minuto, vou te levar ao céu. Vou te catucar e fazer o Edelwell. Primeiro tu é bola, depois senta no céu. Acesse www.rafaelmb.com. A gente vai começar a machucar o coração. E aí? Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela parceiro Jacó, Dona Gíria Mônica, Juliana, Pepe, o Gabriel aí, só na mão. Meu Deus! Dali, DJ Anderson! Tá começando o Bacarina! Alô! DJ Anderson considerado! Se liga! Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Diz assim pra ele, vai. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. E aí, Bacarina? Como é que é? Ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão. Sou das coelhas. Um super abraço, galera da tropa do Mestre, tá na área. Galera da tropa do Mestre, hoje curtindo no Arnold. Um abraço do Gordinho. Meu amigo Guru lá de Minas. Ele também. O Papa Tudo, a galera do Sporting, junto com o meu amigo Nilcinho, o Nenê. Alô, Guru, um abraço pra você no Anderson aí, garoto. Começou o ano de 2023 de namorado, namorada, tudo novo. Felipe Moraes, o Anderson David. Apagou o celular, ladrão. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Olha, o Arnold falou que é tudo novo de novo. Amigo David Witch. Daiane Santos, o Coroa, a galera do Rock Doido tá na área, meu irmão. Um abraço do Anderson. Novo namorado. Vai começando o Bacarina. Me deixou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Que eu ia chorar por você. Que eu ia... solteiro. Aí a ex dele falou assim: cara, tu vai ter que escolher Rock Doido. Diz aí, ó. Boutique do MB, a loja que veste a galera do Rock Doido em Muaná. Oscar Monteiro! E aí, Oscar? A espera de um telefonema. Imagina que estás em outro colo. A solidão de amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto. Amargura. Não... Meu amigo Boca do Rock Doido, tá na área, Boca! Porque... Já chega botando pressão, meu irmão! Ah! Solomon. Sempre CDC, essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. O amor da minha vida, e o destino já sabia, eu te encontro em mim. Dalce, bora Dalce. E toda vez que eu vejo passando, sentindo que ao teu lado sempre te pertence. Dali DJ Anderson, e tu, até fazes acender. Galera do Sportig do Lazírio, o guru vem de Minas pro bagulho doido. Foi pro coração. Bora, guru! Diz assim pra ela, guru, vai. Tá bambansal de porra. Senta aqui, você precisa me ouvir. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Olha a mensagem, nosso segundo já tá marcado. Na segue do Bajara, viu, gente? É. Segue do Bajara, aniversário da tropa do Renato, meu irmão. Eu tentei te ligar, você não quis me atender. Meu amigo Mário Silva lá na Vila dos Cabanos. Olá, e aí, Mário? Olha, domingo tem a levada do DJ Lohan aqui no Arnold. O domingo! A levada do Lohan. Quero uma máquina do tempo. Resgatar nossos momentos. Pra sempre eu e você. Vai detonando mais uma aí! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Jacó, abraço, cima, Jacó. O começo que o fim me passa na cabeça. fit-fit aí, mano. Chega chamando pelo nome que chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. DJ, como é que é? Inclusive, essa é a música do Lopes, viu, meu irmão? Acesse www.rafaelmb.com. Aí o cara deixou ela próximo do carnaval, Lopes. Tá mil graus, Goiânia. Galera do Sporting! Não sei se ainda sinto. Dali, DJ Anderson! É que agora eu mudei, não sei. E aí, Nilson, ele tá escalado pra domingo? Ah, escalada pra domingo, tá? Vai dar mole, com a porra é pra cima. É difícil, mas não vou desistir desse amor que ainda vive em mim. Sei o quanto falhei e hoje eu já me sei. Se ainda pensa em mim, se quer. Bora, Tarcínio! Olha o Tarcínio, só na manhã. Diz pra mim, vai! Mas hoje eu estou aqui para cuidar de ti. Arlinha! Deixa eu provar que... Agatha, Valéria Neves! Alô, Mini! Ai, se eu soubesse que era a última vez, tinha te beijado mais do que uma vez. Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais. Como se fosse a solteiro. Quem é que nunca traiu? Quem é sincero? Joga o bracinho pra cima aí. Quem sabe canta bem alto agora, quero ver. Só quem vai curtir o carnaval solteiro vai cantar bem alto. Patrocínio de Boutique do MB. DJ Anderson considerado o DJ de nome e sobrenome. Em nome de Daniel Joias, cara que patrocina o Gordinho. Nada que eu possa dizer, nada que eu possa fazer pra você enxergar quanto eu te quero aqui. Olha, Daniel, já confirmado o Gordinho do Carnaval de Barcarena no Ecopark, viu, gente? Confirmado o show do Gordinho, papai! E se eu te magoei, não é mais assim. Dessa vez não vou te machucar. motivo, bagulho doido. Se tudo fica bem, eu vou ser. Bora, as melhores. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Só pra quem tem aquela amiga que chora por ex até hoje aí. Quem tem aquela amiga que chora por ex quando ela tá no rock doido. Ela escuta uma sequência dessa, ela vai logo no PV do cara, meu irmão. Falei contigo e eu assumo. Tu foi embora e eu entendo. Mas ficou tanto amor. Estou meio sem planos. Eu preciso ouvir que me queres, a sentir que ainda me queres. E não foi dessa que... Olha, domingo durante o dia tem Anderson na praia do Cuipiranga, viu, gente? E a noite vai ser no Pop House. Parceiro Bola, bora de sua mãe e o Fabinho. Vai embora. E aí, Alan? Júnior Cachorrão, bora de sua mãe. Olha o gringo, só na mãe. Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin, que bebe pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir. É o Big Show, DJ. Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin, que bebe pra esquecer de mim. Galera dos Portinhos! Distribuidora Alternativa. Patrocina o Gordinho no 18. Eu não sei, fingi que me esqueceu. E a GT rolou! E aí? Parado, meu gordinho no 18, Anderson considerado. Vai botar bagulho doido, o show vai começar. Aqui é rock doido, é o Anderson considerado. Nosso gordinho no 18, no 18. Bora começando o Ala de Pame! Anderson considerado que o rock tá mil grau. Anderson considerado que o rock tá mil grau. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Esse é o Arnold, não chega na portaria. E aí, Arnold? Sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Se brigar, os pit vão pegar. Se brigar, os pit vão pegar. Joga pitbull, joga pitbull. Joga pitbull, joga pitbull. Torcida do Paysandu, joga o bracinho pra cima aí. Quem é do Paysandu? Quem é do Paysandu? Quem é do Clube do Remo? Joga o bracinho pra cima na moral aí. Quem é do Leão? Quem bota fé que mais tarde, domingo, a seleção de Barca Arena vai dar porrada no Paysandu? Dá um grito aí. Quem bota fé que o Paysandu vai dar porrada na seleção de Barca Arena? Joga o bracinho pra cima. Vai do caqueado, caqueado, Barca Arena. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Acesse www.rafaelmb.com. Ai, amor, tá comigo. caixa d'água. Essa terra do papai, papai, caixa d'água. Essa terra do papai. Menina, tô te olhando, você é linda demais. Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz. Aí, DJ, TNT, esse é o DJ Paulinho. Você tá na caixa d'água. Ela quer ir pra minha cama. Lá em casa com essas amigas piranha, ela quer se envolver, com a bunda balança. Joga o bracinho, arrega! Final da noite ela quer ir pra minha cama. Lá em casa com essas amigas piranha, ela quer se envolver, com a bunda balança. Se tu tá careta, vem aqui. E aí, galinha, sete bola! Final da noite ela quer ir pra minha cama. Dali, DJ Anderson! Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro. Tá pra dentro, não tira de dentro. Não tá pra dentro, não tira de dentro. Tá. Minha amiga Dalci Torres tá comigo aí, Dalci. Vocês do Gordini pra você, meu amor. Tá pra dentro, não tira de dentro. Tá pra dentro, não tira de dentro. De cima! Chama o Sapinho, chama a Karina. Um, dois, três, vai! O Sapinho faz a... Vai, não. Joga tudo pra cima! Essa perereca. Sobe no colo do bicho. DJ Lohan que tá tocando. Sal. Sobe no colo do bicho. Essa perereca. Caralho, foi perereca, toma pica. Toma pica, perereca. Perereca, toma pica. Toma pica, perereca. Fala, meu parceiro Dunga! E aí, colombiano? Eu me apaixonei pela mulher certa que gosta da putaria, que gosta do que não presta. A sociedade. E aí, meu parceiro Oscar Monteiro, por ali do Lagino, Salamânia. E aí, Oscar, um abraço pra você, Maninho. Tá todo mundo. Bora, tá assim, ele pra cima, aí, mano. Vai, vai. DJ Índio é o bravo, porra. Dali, DJ Anderson. A favela do bravo, vou, vou. Quando a bravo, vai, não começou. Eu te canti, ela me chamou. Do tempo, safado. DJ Anderson. Não agaste o churrasco da matriz, tá na Lourinha! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Ela bota viva do padre, papa preguinho dela. Ela bota viva do padre, papa preguinho. Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde. Se for tudo bem, o áudio se trói, ou matar mais tarde. Joga pra cima! E aí, Macarina? É o Halloween Black no Arra de Pame! Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Ai meu Deus, eu tô passando mal, tô me tremendo todo com passar. Ali no passinho, mãe! Eu gosto muito disso, isso é muito legal. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora. Dá lição, dá lição! Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Galera dos Portinhos! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal. Joga e dá-lhe sal. Joga e dá-lhe sal. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Joga e dá-lhe sal. Joga e dá-lhe sal. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui. Um pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Um pente, pente. Quem é que prefere ficar solteiro a vida toda? Dá um grito aí. Joga o bracinho pra cima. A galera da Império da Cerveja detonando. Vai, vai. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostete, ela quer o seu gostete. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Fala, meu! DJ Lohan que tá tocando. Considerado o gordinho no 18. Aí chega aquele momento que tu vai puxar ela pro salão, papai. Vai! Nadson, o carinho. Chega aquela hora que tu vai chamar ela pra dançar bem agarradinho. Olha que tá começando o Arnold Palmer! Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse aí. Ah, se eu soubesse dançar, ia botar no automático a parada agora. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se fosse tão... Um abraço, amigo Júnior Gonçalves, está na área. Bora, Júnior, um abraço no você, mano. Tô com saudade. A sola, mano. Bora, Júnior! A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei. Não sou agarradinho, Bacarina! Dali, DJ Anderson! Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade. Acesse www.rafaelmb.com. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar. E aí? E por dentro querendo rir. Ô, Romulo! Foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na... Bora, habilidoso! Parada de... Mais tarde o bagulho vai ser doido no Bajara, meu irmão! Me atender a melhor sensação. Valéria Sete Bola, tá na área, Mili. Tá pra cima. Valéria Neves. E aí, Valéria? Alô, Bebida DG. Tropa do Renato, por ali de camarote, Solamânia. Já na expectativa, mais tarde o bagulho é novo. Acabei de terminar. Hoje eu tô igual criança. DJ Anderson. Assim facinho de enganar. Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Meu amigo colombiano, por aí, Salamânia. Ele, o Dunga do bonde, só de boa. Bora, Dunga! Mais um pixel. Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo. Mas meu amigo Jean, tá na área! E a galera do trio do remix, alô Jean! Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora. Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos, depois vai embora. Você tem cara de problema e de problema eu tô fora. Não quero. Rafael chegando agora com a gente. Um abraço pra você. E aí, Mike Brandão, pra cima, Mike! Meu coração é todo seu. Bora, mano. E o seu coração é meu. Diz pra mim, vai. Quando estou com você, eu esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ver o seu sorriso. Dona da minha vida, tudo que eu preciso. Quando estou com você, esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço um abraço, amigo Fabrício Silva. E a galera da nossa hamburgueria Burger Prime. Bora, Fabrício! Tá chegando aí o bloco da Burger Prime. O bagulho vai ser doido, meu irmão. JF, lembra da mãe? Aí, da mãe dos cinco filhos que ele tem, papai. Bora, Jota! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz. Olha, Lopes, o gerente Puguinha chegou agora, viu? Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Bora, Dalcio, bora dançar essa, Dalcio, bora! Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Vamos dançar! Palavras que ficam assim no coração. Meu amigo Sapete, tá na área, Sapete! Mais uma vez você Boutique do MB. Venha você também vestir a moda do rock doido. Alguém batendo na porta do céu. Meu amigo Trick dos Dalit está na área. Bora, Trick! Tô passando pra ver se você tá bem. Um oi sumida não faz mal pra ninguém. Eu não preciso mais te procurar. Essa é a hora, Daniel Jonas. Essa é a hora, papai. Você só vai dar certo com a pessoa errada. Você não dá certo com ninguém. E eu dou errado com todo mundo. E o Nilcínio falou assim: está junto, a gente. gente só presta junto. Você não deu certo com ninguém. Eu dou errado com todo mundo. A gente só presta. Siga junto. No Instagram, arroba Boutique do MB. Dali DJ Anderson! Bora dançando, Bacarina! Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. E aí, Carlinha? Lembra da gente no seu quarto? E aí, como é que é? Eu, debaixo do seu não vai saber o que fazer. Quando a Bete bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Quando a Bete bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Assim, me enganou, só fez me iludir. Foi uma noite de amor que me entreguei a você. Agora você não liga pra mim, me faz não entender. Pega, Jacó, tu vai puxar ela agora, Jacó. Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Você quebrou, fez chorar meu. Renata Brandão, Maiara Brandão, a Lorena Brandão, o Thiago Brandão, Mike Brandão e a Fabiola. E a amiga Valesca tá na área também comigo. Alô, Valesca! Encontrar outro amor, e sei vou te esquecer. Queria te conquistar. Eu só queria te amar. Com seu olhar sedutor, foi você quem me encantou. Agora você não liga pra mim, me faz não me entender. Diz pra mim! Que eu te quero e me abraço. Dali DJ Anderson! Sem saber, você quebrou, fez chorar meu. Chega aí! Vou conseguir. Para, Nilcílio! Encontrar outro amor. E sei eu vou te esquecer. Dali, DJ Anderson! DJ Anderson! Bora! Joga o bracinho pra cima, quem tá solteiro aí! Vamos começando o áudio! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. E o bagulho já hoje no Arnold aí. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho, joga. Vai, vai. Acesse www.rafaelmb.com. Ela vai no pau, ela vai no pau. Ela vai no pau. Bota, bota, cara, bota onde quiser. pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você. Tô fumando um chá com a seda seca, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você. Sento com amor, porque sem amor as outras têm. De Barca Arena. Só as mulheres que nunca traíram na vida, quero ver agora! Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo. Toma, toma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro, tu tá doida pra ir gravar? Joga o bracinho pra cima, Arnaldinho! Mete bala, te amo, só quer estoquei meu dinheiro, tu tá doida pra ir gravar? Por isso que só dá pro do Rony no pelo. Toma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro, tu tá doida pra ir gravar? Por isso que só dá pro seu filho no pelo. E o quê? A bucetinha, vai dar. Fluxo do Gordinho no 18! Vai dar a bucetinha, vai dar a bucetinha, vai querer sozinha. É o Breno, tá pedindo segura. As meninas do TikTok, e o Livinho vai mandar. E aí, meu parceiro Vaca! Dali DJ Anderson! Vai devagarinho, começando a revolar. Vai devagarinho, começa a flexionar. Vai devagarinho, na novinha do time. Vai devagarinho, começando a revolar. Vai devagarinho, começa a flexionar. E o Livinho vai mandar devagarinho. Meu parceiro Nildo da 7 tá com a gente aí do Lajinho. Ele, o parceiro da Cine, tá só na mania. E aí, Nildo? Vai sair dessa dana. Joga, joga, joga, vai. Vai, vai, joga de ladinho, vai, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, vai, faz o coraçãozinho, quebra, quebra, quebra de ladinho, de ladinho, vai, pega assim, vai, faz o coraçãozinho, joga de ladinho, faz o coraçãozinho, faz o coraçãozinho, aí, vai, faz o deboche, vai, faz o deboche, faz o deboche, faz o deboche. Só cê sabe que não faz verão. Se quiser, tô te esperando aqui de peito aberto. O guru tá na área do mina. É que lança na boca da perna. Vai deixar ela molhada, louca, rapazita. A peça dos cria da boca. Que vive a vida louca. Ela quer gozar. Eu vou machucar só um pouquinho. Vai passar se for carinho. Só pra tu lembrar de mim. Deu catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, gostosinho. Vou machucar só um pouquinho. Vai passar se for carinho. Um abraço aí, minha amiga Valesca, tá na área. Renata Brandão, Maiara Brandão, a Lorena Brandão, Thiago Brandão, Mike Brandão, a Fabíola tá comigo. Galera, hoje no Arnold Gurgino. Dali DJ Anderson. Joga, joga! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Já querendo putaria com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô. Tu veio porque quis. Daniel Joia! Te forçou. Tu veio porque quis. Ninguém, ninguém te forçou. Tu tá na treta de abate. Tá, tá, tropa do robô. Tá, tá, tropa do robô. Tá, tá, tropa do robô. Tá, tá, tropa do robô. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Cadê a galera do TikTok aí, Arnaldinho? Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. E aí, Oscar Monteiro, bora trigue! Apaixona não, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montão. Apaixona não, porque aqui é só tubarão. Enquanto tudo apaixonada, nós empurrando o montão. Vai chorar, porque aqui é só tubarão. Enquanto tudo apaixonada, nós empurrando o montão. As mina lá da vila vai botando a mão no chão na sequência do vapo, vapo, vapo. Sequência do vapo, vapo, vapo, vapo, sequência do vapo, vapo, vapo, vapo, sequência do vapo, vapo, vapo, vapo, sequência do vapo, vapo. Próximo sábado no Bajara, dia 21, tem o MC Alaf ao vivo direto do Rio de Janeiro. Olha, olha. Vai cantar isso aqui, ó. Hoje é o Bozo, é o Salvador. Chapa do PZ, a tropa do mantém. Hoje é o Bozo, é o Salvador. Chapa, puxa a tropa, te segura. Hoje é o Bozo, é o Salvador. Chapa do PZ, a tropa do mantém. Hoje é o Bozo. Joga! Elas estão vindo de longe. Vem, pra sentar pro trem. Quer fuder com o PZ que é da tropa do mantém. Elas estão vindo de longe. Pra fuder com o trem. Quer fuder com o RK que é da tropa do mantém. É dois quitos vodka, tropa do mantém. É. Meu amigo Edson Cabelinho tá na área, Brunilho Solamânia. Um abraço pra você, Brunilho. O Lourinho. Olha o bebê da DG ainda. Mantém. É fuder com o Maurício que é da tropa do mantém. Quer fuder com o de gato que é da tropa do mantém. Quer fuder com o mano Tisa que é da tropa do mantém. Turma das costas, pele torbite, jogo no beat. Na movimentação, a novinha tem o dom. Olha o bracinho pra cima! Lance essa pras faixa rosa, faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros guia. Lance essa pros faixa preta, faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros guia. Na movimentação, a novinha tem o dom. Faz a jogadinha, mordendo a boquinha. Jorge aqui no Arnold. Cadê a torcida do Timão aí? E quem torce pro Flamengo, dá um grito bem alto! DJ Carlos. Dali DJ Anderson! DJ Carlos. Ah, as maravilhas estão chegando, se não gosta, sai voado. O bagulho já tá doido, Arnold! Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo. E doida tudo! É o bonde das maravilhas, deixando os novinhos pirados. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo. É o bonde das maravilhas, deixando os novinhos pirados. É o bonde das maravilhas, vem mandando tipo assim. Desce que cavai no alto e joga o bumbum pra mim. Desce que cavai no alto e joga o bumbum pra mim. Dali, DJ Anderson! Joga o bumbum pra mim. DJ Carlos. Cadê as mulheres solteiras de Marca Arena aí? Quero saber se tem mulher solteira hoje no Arnold. Quem é que vai curtir o carnaval solteiro? Dá um grito pra mim bem alto aí. Quem vai curtir o carnaval solteiro? Quem é que prefere ficar solteira a vida toda? Joga o bracinho pra cima aí, Arnold! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Academia das Maravilhas. Pra entrar nela tem que malhar todo dia. Tem que ter muita ousadia. Mas antes de malhar, tem que alongar. Alonga, rebola. Alonga, rebola. Alonga, rebola. Com corpinho de bola. Alonga, rebola. Essa vai especialmente para todas as meninas. Acesse www.rafaelmb.com. Senta na cabecinha, senta na cabecinha. Ô novinha, tô. senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha, senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha, senta na cabecinha. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber, eu tô cheio de dinheiro, vamos beber, e aí, e aí. No trabalho, minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã e vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos vão pro São Moraes com DJ Daniel. Tô precisando de férias. Meu parceiro Igor cobiçado lá na cremação, meu irmão. Vai, Igor! Eu vou sair com os maluquinhos. E o Tassi? São Moraes dá um rolezinho. Conjunto bagulho é doido, meu irmão. Gente que nunca dançou. Bora pra cima, vamos lá. Só por causa do Carolina. Todo mundo tava lá. Carolina. Carolina. Carolina. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Hoje reacendi a chama aqui no meu coração. Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou. Ouvindo aquela música que fala de amor. Que fala de amor. Fala de amor. Um abraço, amiga Valesca! E amiga Valesca, Renata Brandão! Maiara Brandão, a Lorena Brandão, Thiago Brandão, meu amigo Mike Brandão, Fabiola e o Gabriel Lima tá na área com a gente. Olá, Bielzinho! Olá, Fabrício, bom dia. Pra ter Sportig, né? Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com... Só quem tá apaixonado no Arnold, quero ver! O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. te conheci, senti algo diferente. Primeiro beijo, perdi o ar, e não deu pra disfarçar. Em teus braços adormeci, foi onde eu me perdi. Vai curtir assim, vai! Me entreguei, sem pensar, o meu erro foi te amar. Galera do fã clube Malucos do Brega, toda dança do Diverto, né? Barca Arena sede toda quarta-feira, lá no Pop House, né? Começa de 8 da noite até as 22 horas. O ensaio de fã clubes em Barca Arena. Vou lá aprender a dançar, vou lá. O neném, o papa da lá. Não dá mais. Um diamante brilha o teu olhar. Alô, Virgínio, detona as melhores. Portaria liberada pra galera, viu? Sem teu amor, a dor não aumenta, a solidão sufoca cada dia, mas bate a vontade aqui de te ligar, saber a resposta, se pra mim você vai querer voltar. Hoje eu escutei uma canção de amor. Alô, DJ Anderson! Eu lembrei de você, como lembrei de você. Traiu na vida, quem é sincero? Joga tudo pra cima! DJ Anderson considerado. Um, dois, três! Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. E aí? Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Bora, bebida energia! Como é que é? Mas veio você pra me ensinar. Cerveja e doidando muito chope aí! Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô. Viu, neném? Na tua. Viu, e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. E aí? Se inscreva no canal Rafael NB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Uma de 20 não deu. Você me enganou, me deixou triste. Me sinto muito, não deu. Tchau, tchau, tchau. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me feriu. Você veio dizendo eu mudei. Todo esse tempo, juro, eu passei pensando em nós. E aí, meu parceiro Vaca! Sim. O meu amigo, meu gerente Giovanni da Sete, o gerente do Mississip R, daí do Ladinho. O Mike Brandão tá na área, não, Mike? Galera da mansão tá na área, meu irmão. Eu te juro, não deu. Você me enganou. Galera do Sporting, como é que é? Sinto muito, não deu. Sal, sal, sal. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me feriu. Acesse www.rafaelnb.com. E a galera da sete doidando aí! Ainda não descobri por que me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre. Minha amiga Dalce Torres está comigo. E aí, Dalce? Vamos que vamos! Tira o seu coração. E o quê? Pensando tanta emoção em mim. DJ Sapete, o Jean. E a galera do Trio do Remix está na área. Um abraço, viu, meu irmão? Trio do Remix, garoto! E o Nenê no Esportinho? Diz, vai! Bora, Nino! Então diz pra mim, Bruno Rodrigues também por ali, Salamânia. Galera da BA Distribuidora. Bora pra cima, garoto! Diz pra mim, vai! E aí, boca? Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará.